Uma menininha chegou da escola e já foi logo abrindo a geladeira para ver o que tinha dentro. Ao olhar para a parte do freezer, ela viu um potão de sorvete napolitano lacrado, só esperando alguém abrir. Os olhos da menina brilharam. Diante dela estava a tentação da doçura do sorvete, e o melhor, sem os pais por perto para reclamar ou proibir ela de comer porcaria antes do almoço. Mas aí, imediatamente ela recobrou a consciência e pensou: se o pote ainda não foi mexido, quando verem vão saber que fui eu que abri o sorvete. E da última vez que eu tomei me deu uma dor de garganta, eu que não vou levar a bronca por tão pouco assim. E ela fechou lentamente a geladeira, indo pro quarto para esperar o almoço. Dias depois, a menina acorda com uma surpresa ao lado da cama. A mãe dela tinha comprado 2 bilhetes para um festival do sorvete, onde ela poderia se esbaldar à vontade, comendo o quanto quisesse. Moral da história: saber a diferença entre livre-arbítrio e autocontrole pode te livrar de muita enrascada por aí. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Já acessou o site do pior programa do rádio hoje? Ainda não? Pois acesse e não erre. bodegadomaguila.com.br. Bodega. Muito bem, começando a nossa bodega do Maguila, em definitivo, saudando a nova mais rádio parceira da rede Bodega Sat, atrapalhou tudo. A nossa mais nova rádio parceira, muito bem, mais de 200 emissoras em todo o Brasil, também Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica, ligados na gente. A gente agradece sempre a confiança, a parceria dos nossos amigos aí, coordenadores de rádio em todo o Brasil. E agora eu vou mandar um abraço à galera lá do estado do Rio de Janeiro, sim, mais uma web rádio que nos acompanha agora na capital do Rio, é a Rádio Novo Brasil. Alô, meu amigo Márcio, todo o pessoal que nos acompanha pela Rádio Novo Brasil, aquele abraço. Você do Rio de Janeiro, de qualquer ponto deste Brasilzão de modelo, pode participar da nossa bodega velha de guerra pelo Bodega Zap, que é este, anote: DDD 89 99992 7022. E eu sempre repito, estou careca de dizer, não seja um ouvinte silencioso. Vamos lá, participe, porque quanto mais participações, melhor e mais variado fica o programa para velhos de todas as idades, que a gente começa com esta pedrada aqui do Dominguinhos, Zé do Rock. Depois eu trago Edilson Moreno, A Cobrar, oferecendo para os nossos amigos do estado do Pará. Alô, Vitor Jardim, meu patrão aí na região metropolitana de Belém, aquele abraço. Meu amigo Vladimir também, gente finíssima, aí um grande técnico da área das comunicações, vou oferecer essa aqui para você também. Depois eu trago Baltazar Iracema, oferecendo para os meus amigos, especialmente lá de Calcaia, da Rádio Central Music, e todo o estado do Ceará, né? Tinha um comercial até, que eu lembro que era assim: Ceará, terra do sol, terra dos verdes mares, berço de José de Alencar, que escreveu Iracema, né? Muito bem, então essas três carimbadas, Lume, já que eu volto com você. Zé, tu abre o olho, Zé, a tua nega leva jeito. Zé do Rock, cada dia tá pior, jura que a nega dele não cai no forró. Zé do Rock, cada dia tá pior, jura que a nega dele não cai no forró. Tadinho, ela cai bonitinho, dança, pula, roda e mexe, ainda faz requebradinho. Tadinho, ela cai bonitinho, dança, pula, roda e mexe, ainda faz requebradinho. Zé, acho bom tu ver direito, Zé, a tua era mulherada cochichando e eu me pensando besteira. Ainda faz requebradinho. Zé, acho bom tu ver direito, Zé, a tua nega leva jeito. Zé, é pra ninguém botar defeito o fogo dessa mulher. Zé, acho bom tu ver direito, Zé, a tua nega leva jeito. Zé, é pra ninguém botar defeito o fogo dessa mulher. E nessa brincadeira vai a noite inteira, mulherada cochichando e eu me pensando besteira. E nessa brincadeira vai a noite inteira, mulherada cochichando e eu me pensando besteira. Ora, se pensa, tanto pensa como faz, meu filho. O meu cão. E nessa brincadeira vai a noite inteira, mulherada cochichando e eu me pensando besteira. E nessa brincadeira vai a noite inteira, mulherada cochichando e eu me pensando com besteira. E nessa brincadeira vai a noite inteira, mulherada cochichando e eu me pensando besteira. E nessa brincadeira Brega do Maguila, vencendo o baixo astral de goleada. Bebi todas, estou sofrendo de tanta saudade, quase estou morrendo. Vê se sai da minha vida. Tô tentando te esquecer. O que eu sofri contigo, eu não vou mais sofrer. Só quero ser feliz, de novo. Escuta, amor, eu sou um bobo. Minha vida não tem graça sem você. Só quero, amor, mais uma chance. Se eu desperdiçar, prometo te esquecer. Posso encontrar. Sei que deve pode me ouvir, mande um novo endereço para mim. Iracema, Iracema, meu livro de história, meu poema. Iracema, Iracema, meu livro de história. Baltazar, Iracema. Eu pensei que fosse aquela. Iracema, meu grande amor foi embora. Depois eu vou tocar essa também, que essa é muito boa. Na versão de Vicente Neri, é perfeita, cara. Ei, rapaz, chega a mão coça. A mão de abrir a gelada coça. Ai, meu Deus do céu. Muito bem. A nossa Bodega do Maguila, trazendo sempre o melhor da música. E você, junto com a gente, pelo nosso Bodega Zap. Anota aí. Fala, Mr. Abraham. DDD 89 99992-7022. Obrigado. Agora, meus amigos, é hora da gente ficar muito bem informado aqui do nosso programa. Sim, porque a Bodega do Maguila é informação e prestação de serviço. Tá chegando ele aí, que tem sempre uma dica, uma carta na manga para você economizar melhor o seu dinheiro, trazendo aí o panorama econômico, os investimentos, as boas oportunidades de investimento que estão rondando aí o nosso Brasil. Então aumente o volume. Minuto Porco de Barro, com Pablo Espasmo. Olá, ouvintes da Bodega do Maguila, telespectadores da TV Aracati, Geek Dot Mais, o TV Comunitária de Serra Talhada e também da TV da Portaria do Edifício Torre de Babel. Não se fala em outra coisa na área econômica em nosso país a não ser o tarifaço. Os Estados Unidos pesaram a mão sobre o Brasil e puseram uma taxa enorme sobre os produtos que a gente manda pra lá. Enquanto o governo brasileiro não lançar uma nota admitindo que o futebol americano é melhor que o brasileiro, as tarifas extras seguirão em vigor. A curto prazo, os exportadores de cigarrinhos de chocolate, chuveiros elétricos, músicas sertanejas escritas por inteligência artificial e bolo de leite ninho foram os mais afetados. E falando em bolo, os empreendedores do ramo alimentício Brasil afora não se cansam de buscar derivados para a febre do morango do amor. Já surgiu banana do amor, maracujá do amor, mas a inovação maior mesmo veio de uma confeitaria lá no interior de Mato Grosso, que criou a melancia do amor, isso mesmo. Uma melancia embebida em calda quente. E por incrível que pareça, o faturamento das vendas dessa iguaria já passa de 80 mil reais. Os principais consumidores são os pré-candidatos do ano que vem, que penduram as melancias no pescoço, buscando a atenção dos seus possíveis eleitores. E com a ameaça do governo dos Estados Unidos e da águia careca, lá de Minas Gerais está aceitando o escambo, o bom e velho escambo, como pagamento em seus produtos. Por exemplo, quem chegar lá com uma galinha pode levar 3 quilos de arroz ou 1 quilo de feijão. A cotação vai depender do bom humor da moça que estiver operando caixa. Vem pra bolsa! Aqui na minha bolsa tem uma cartela de anti-histamínico pro meu nariz que tá coçando, um folheto de plano de assistência familiar amassado e uma sacolinha de semente de goiaba que eu peguei lá da goiabeira do cemitério pra plantar no quintal de casa. Eu sou Pablo Bolstra Bikes. Vai! Vai porquinho, vai porquinho! Minuto Porco de Barro, com Pablo Espasmo. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Gerimum. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 99992-7022 e concorra a um Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe! A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila 916. Você ouve agora Dicas de Saúde. Na academia, é fundamental concentrar-se nos exercícios. Descuidar da postura e passar a aula toda conversando pode provocar até uma lesão grave. A musculação não é uma atividade mecânica. Se você decidiu por malhar na academia, procure seguir corretamente as orientações dos professores. Você ouviu Dicas de Saúde. A qualquer momento tem mais na programação. Todo mundo ouvindo. Educativa FM. O pior programa do rádio está de volta. E estamos de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila. Brigadão, brigadão pela sua audiência. É aquilo que eu sempre falo, pessoal. Não seja um ouvinte silencioso. Eu quero saber de onde é que você tá ouvindo a gente, por qual rádio, né? Quer mandar um abraço pro gato, pro cachorro, pro papagaio, pra mãe, pro pai, pra namorada, pro ficante, pra situationship, qualquer coisa aí, pode mandar mensagem pra nós que a gente papoca aqui no ar, tá certo? E o nosso zap é este: DDD 89 999927022. Vamos então de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! É, rapaz, mandar um abraço aqui mais do que especial à galera das mais de 250 rádios que nos acompanha em todo o Brasil. A gente não menciona todo mundo, eu sei que tem gente que reclama: ah, você não fala o nome da minha rádio, você não fala o nome da minha cidade. Mas por que, se eu for falar aqui 250 de uma vez, eu vou demorar 3 horas aqui falando? Você não quer isso, você quer ouvir música, então a gente só cita algumas aqui. Quer que eu cite o nome da sua rádio? Quer que eu fale seu nome? Manda mensagem pra nós que é melhor, tá bom? Eu quero ouvir você, você faz parte aqui da nossa programação. Manda um abraço aqui aos nossos amigos lá de Natal, Rio Grande do Norte, da WRB, nosso amigo Cleiton Costa, sempre na escuta do nosso programa. Ele se rachou de rir semana passada, que foi o especial de Dia dos Pais, né? Ele rachou de rir com o programa do Ricardinho Rivadavia, cara, muito bom. Pois é, o cara já pegou, fugiu logo, né? Pegou a mala, fugiu. Não quis assumir o filho, é negócio complicado, tristeza. Mas enfim, um abraço ainda à galera de Passagem Franca, Maranhão, da Inhumas FM 87,9. Alô, Elzinha, alô, Maírla, todo o pessoal que nos acompanha aí pela Inhumas FM. Nossos amigos também de Belém, do Piauí, alô, Teodósio Leal, galera da Rádio Aventura Regional, Rádio Alecrim Online, Vila Nova do Piauí, alô, meu amigo Paulinho, Vila Nova FM 87,9, Fronteiras, Piauí, meu patrão Antônio Oliveira, sua digníssima Tereza Ângela, pessoal que nos acompanha pela Fronteiras FM 87,9. Alô, Belichó, meu querido, depois eu apareço aí pra saber das novidades, tranquilo? Um abraço ainda, não posso esquecer, aos nossos amigos do estado de Goiás, Monte Alegre de Goiás, da ADCOM FM, também a galera de Santa Terezinha de Goiás, da Clube FM 87,9, Rio Verde também, Princesa Web Rádio, os nossos amigos lá de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, da Guaicurus FM, também o pessoal de Laguna Carapã, Dourados, da Gideões do Canaã FM, os nossos amigos ainda do estado de São Paulo, Penápolis, da Princesa FM 107,9, Andradina, da Metrópole FM 87,7, Marília, São Paulo, também Educativa FM 106,9, e a galera, não posso me esquecer, pessoal de Cariacica, Espírito Santo, que nos acompanha pela Mochuara FM 87,5. É isso aí, muito bem, a nossa bodega do Maguila chegando nos quatro pontos deste imenso Brasilzão de modelo, e eu quero você comigo, hein? DDD 89 999927022. Faz que nem nossa amiga Márcia, lá de Paraipaba, Ceará, que ouve a gente pela nossa FM. Fala, Márcia! Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila, que é sua amiga Márcia de Paraipaba. Opa! É, que ouve você pela 98.7. Nossa, a nossa FM de Pentecoste. É, eu gostaria de ouvir Jerry Adriani, Ainda Lhe Espero. Pronto. Ofereço para todos os seus ouvintes ali de Ombreira, para o Chiquinho Firmiano, para o Novinho do Caldo, lá na Francisco Sá, em Fortaleza, também para a professora Nieta, também para todos os seus ouvintes, para a Anastácia aqui na Lagoinha. Um bom dia! E pra você também, meu amigo. Valeu, minha querida. Seu pedido é uma ordem. Ela depois mandou mensagem aqui oferecendo também pra família dela e pro pessoal da Santa Inês. É porque é tanta gente, né, Márcia? Não tem como colocar num áudio só. Mas tudo bem. Seu pedido é uma ordem. Vai ao ar nesta sequência. E vou atender também nossa amiguinha Cícera, direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Guila, bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, eu quero a música com Diana, Fatalidade. Boa. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Ofereço também para você, Maguila, que Deus abençoe o seu programa. Valeu. Sou eu, a Cícera da Rua Belém Brasília, direto de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Que tenha a todos um ótimo final de semana abençoado. Amém, amém, minha querida. Seu pedido também tá nessa sequência. Então vamos trazer essas duas, Diana e Jerry Adriani. Uma sequência digna de Jovem Guarda. Aqui na minha, nação da nossa, Bodega do Maguila. Vai participando, viu? DDD 89 999927022. Canta, Diana. Uma vida tão vazia, sem amor, sem esperança, fez em mim uma descrente de viver. E durante as minhas férias eu pensei numa viagem, e assim os meus problemas esquecer.

As inscrições para a temporada 2025 do Quem Quer Ser um Endividado estão abertas. Quer testar seus conhecimentos e passar vergonha em rede nacional aqui na bodega? Então participe do jogo de perguntas que premia a burrice. Inscreva-se no link da bio do nosso Instagram, @bodegadomaguila, ou pelo site bodegadomaguila.com.br/endividado. A partir de setembro, aguardamos você no Quem Quer Ser um Endividado 2025. Fala, Maguila! Exatamente, pessoal. Quem quer ser o endividado está com as suas inscrições abertas. Quase todo dia a gente joga o link para você se inscrever lá no nosso Instagram, @bodegadomaguila. A participação é via internet, é via chamada de áudio. Você não gasta nada e vem aqui participar do nosso programa, testar seus conhecimentos e passar vergonha em rede nacional, tá bom? Eu quero você aqui comigo no jogo de perguntas que premia a burrice no Quem Quer Ser o Endividado. Link lá no nosso Instagram, @bodegadomaguila, para você se inscrever. Muito bem, e agora vamos de mais áudios que estão chegando aqui pelo nosso Bodega Zap. Sim, nossa amiga Nieta Campelo, lá de Pentecoste, Ceará, audiência massiva que a gente tem aí na cidade de Pentecoste. Muito bem, todo o estado do Ceará nos dando aí uma audiência gigantesca. Fala, tia Nieta. Boa tarde, Maguila. Mande, boa tarde, boa noite. Silva, o melhor programa está aqui, é esse mesmo que você está ouvindo, a Bodega do Maguila. Eu sou Nieta, moro na cidade de Pentecoste. Quero ouvir a música da banda Magnífico, Cristal Quebrado. Muito bem. Quero mandar para todas as professoras da cidade de Pentecoste. Quero mandar também para a minha amiga lá no Paraipaba, cadeira cativa também, igual a mim, Márcia. E para você também. Obrigada, boa tarde. Fui! Bom dia, boa tarde, boa noite, minha querida. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Vou atender seu pedido, sim, agora nessa sequência. E depois eu vou atender nosso amigo Idevaldo, lá de Bauru, São Paulo. Tá ouvindo a gente pela TV Aracati. Ele só pede a mesma música, cara. Rick Renner, Cintura da Moleca. Eu já toquei essa aqui trocentas vezes, Idevaldo. Vamos variar um pouco. Eu vou tomar a liberdade de tocar outra música do Rick Renner, tá bom? Pra gente variar um pouco. Porque tu só pede a Cintura da Moleca, cara. Pede outra, cara. Vou trazer aqui, ó, Fim de Semana. Essa é boa também, né? Aproveitando que fim de semana, né, é tempo de curtir, é tempo de estar com a família, com os amigos, com quem você mais gosta. E, claro, curtindo sempre o melhor da música no programa pra velhos de todas as idades, que é o quê, Mr. Abel? Fala! Bodega! Oh, beleza. Então, mais uma sequência de ouro. E já que eu volto com você, Magníficos pra você. Já que eu volto. Melhor assim, cada um vai pro seu lado. Está desfeito, não tem jeito, o encanto foi quebrado. Não tô afim de amar sem ser amado. Eu não aceito no meu peito um amor despedaçado. Você não soube entender os meus apelos. Apaixonadamente me entreguei em suas mãos. Ser inútil dizer que tudo foi sem querer. Agora quer meu perdão, joga a culpa no coitado do seu coração. Ser inútil dizer, tô proibido a você. Não vou te dar meu perdão. Cristal quebrado. Meu perdão, oh, Cristal. que já foi sucesso um dia, a Bodega do Maguila desenterra pra você. Fim de semana, antes eu toquei Magnitsky, aliás, é Magníficos, né? Porque agora o povo fala tanto nessa Magnitsky aí que o cabo fica com o negócio fissurado na cabeça. Complicado, chuchu, não é, pô, não é. Magníficos, Cristal Quebrado, só os pedidos do povo aqui na nossa sequência. Agora eu vou de intervalo, só 2 minutinhos contados e cronometrados. Na volta vamos falar dos guardinhas da moto, o povo que faz a segurança das casas do Brasil durante a noite. Tem uma história muito boa que um amigo me contou, vocês não pedem por esperar. Olha como são os guardinhas da moto no interior do Brasil. Vou falar disso já já pra vocês. Tocar mais música também, atender mais pedidos, tocar mais abraços aqui na Minha Nação da Nossa, Bodega Velha de Guerra, que volta já. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Todo mundo ouvindo Educativa FM. Você ouve agora Dicas de Saúde. A água é o líquido perfeito para o corpo humano. O teor de água em nossas células varia entre 60% e 90%. Você não vive sem água, nem pensa direito sem ela. Por isso, tome 5 ou 6 copos de água por dia, além da água fornecida nos alimentos. Se você suar, a necessidade aumentará. Então, beba água. Você ouviu Dicas de Saúde. A qualquer momento tem mais na programação. Você está ouvindo uma atrás da outra. 87 FM. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados, mais 4 países. Muitíssimo obrigado. É, a gente sempre agradece aqui porque você é importante pra gente, né? Já dizia aí uma campanha de um certo canal de TV: você é o principal personagem dessa história. Você significa muito pra gente. Muito bem. A nossa bodega do Maguila junto com você, e eu quero você participando comigo. DDD 89999927022. De novo, Mr. Eibar. DDD 89999927022. Vamos deixar de enrolação então e partir para mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Manda um abraço aqui ao pessoal que nos segue pelo Instagram, @bodegadomaguila. Se você ainda não nos segue, siga. Estamos com 618 seguidores. Queremos chegar até 700 no final do ano e eu conto com você. @bodegadomaguila, bodega com U, D-U. Vamos mandar um abraço aqui ao meu amigo Giovanni Tessitore, gente finíssima, cara. Papulos Grossi também nos acompanhando, direto lá de Minas Gerais. Wilson 2024, nossos amigos da TV Maracatu, lá de Pernambuco. Fernanda Luz e família em Pentecoste, Ceará. Meu patrão Gil Neto Campos, lá em Cristino Castro, Piauí. Nossos amigos também de Santa Luz, da Rádio Global Web, no estado do Piauí. Web Rádio Cangaço e Nativa FM, de Bom Jesus das Selvas, no estado do Maranhão. Meu patrão Miguel Dolode, lá em Ipatinga, Minas Gerais. Meu irmão Alex Lequim, em Arari, Maranhão, ouvindo a gente pela rádio Atitude Mix. Meu patrão Franklin Garoto, que presentes, pessoal lá de Pentecoste, Ceará, na escuta do nosso programa. Adriano Bebê Dias, Mineirinha FM, de Tabuleiro, Minas Gerais. Enfim, todo o pessoal aí que nos acompanha no Instagram, nosso muitíssimo obrigado. E também a galera da FM Verona 87,9, de Teresina, Piauí, toda a zona sul da capital, ligada na gente. Muito bem, esses dias eu tava em casa gravando minhas paródias, né, que inclusive setembro vai sair o volume 3 do CD Ian José Silva Canta os Fracassos, paródias, mais de 30 paródias para você acompanhar e rir um pouco. Depois eu vou soltar até algumas aqui durante o nosso programa, as mais leves, né, as que não tiverem palavrão a gente solta aqui. Mas enfim, eu tava lá gravando minhas paródias quando uma sirene dispara do nada. Aí eu pensei que fosse o alarme de algum carro da vizinhança, só que o barulho da sirene era característico, era o guardinha da moto, cara. Só que, detalhe, ele não estava passando altas horas da noite, ele estava passando umas 4 ou 5 da tarde. Lá estava o guardinha de moto passando bem devagarzinho, patrulhando a nossa rua, né? E assim, a segurança privada, o guardinha da moto, ele é uma profissão tão negligenciada aqui no nosso país, porque a gente, eu particularmente não vejo falando tanto, né? A gente ouve falar, por exemplo, da polícia, né, das forças policiais, e inclusive a existência do guardinha da moto mostra o quanto o nosso país falhou como nação. Não é bem verdade que a polícia não dá conta de proteger, a estrutura é precária, não há valorização do profissional, e aí quem tem seu patrimônio acaba recorrendo às empresas de segurança rotativa. É um nome bonito, um nome extenso, mas eu prefiro chamar mesmo de guardinha da moto. Muito bem, mas engana-se quem pensa que todo guardinha da moto anda uniformizado, com a balaclava, né, a pistola no coldre, colete à prova de balas e etc. Um amigo meu me contou essa um tempo atrás e eu vivo sorrindo sempre que eu lembro, porque é inacreditável demais para ser verdade, cara. No interior do Maranhão, numa cidadezinha que eu não vou mencionar o nome, né, por motivos de, né, confidencialidade, até um tempo atrás, a segurança das casas era feita assim. Em vez do guardinha da moto, eles tinham o guardinha da bike. Meu Deus. Pois é, rapaz, o cara, ele andava pela cidade numa bicicleta barra circular, não tem aquelas que chacoalha toda quando você anda no calçamento de pedra? Ei, rapaz, eu tive uma daquelas, saudade. Pra que eu fui vender minha bicicleta, meu Deus? Ai, meu Deus. Por isso que eu tô ficando gordo. Eu não ando mais de bicicleta. Complicado. Mas enfim, o cara, o guardinha da moto, quer dizer, da moto não, da bike, andava de bicicleta pela cidade, munido de um apito e um pedaço de pau. Veja só vocês, com certeza os moradores da cidade se sentiam muito mais protegidos com o guardinha da moto, com o apito na boca e um pedaço de pau na mão. É, rapaz, mas dependendo da força, uma paulada na cabeça faz bem mais estrago do que uma arma de fogo, né? É aquilo, julguem meus métodos, mas não julguem meus resultados. E assim por muitos anos foi nessa cidadezinha do interior do Maranhão que foi realizada a segurança dos imóveis, né? Que beleza. Mas enfim, né? Histórias que o povo conta, histórias do nosso Brasil, né? Um abraço inclusive a todos os profissionais da segurança privada e pública deste nosso Brasilzão de modelo, que protegem o povo aí dos malfeitores, dos melquiores, como dizia aí o Kiko naquele episódio do Festival da Boa Vizinhança do Chaves. Muito bem, agora nós vamos de música, né? Vamos deixar de enrolação. Vou trazer aqui uma sequência mais de MPB, né? O nosso programa é uma verdadeira salada musical. Eu trago agora, ó, Nara Leão, Telefone, depois Flor de Cactus. Você já ouviu falar de Flor de Cactus? É uma banda lá do Rio Grande do Norte, fez muito sucesso nos anos 70, inclusive, se eu não me engano, a primeira banda que Lenine, o cantor Lenine, atuou foi Flor de Cactus. Posso estar enganado, mas eu acho que foi essa, né? E eles cantam pra gente In Technicolor. Nome estranho, mas tem um contexto. Ouvindo a música, vocês vão entender. Então essas duas, Nara Leão e Flor de Cactus, aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, direto da Vitrolinha, e já eu volto pra passar a régua aí e fechar a banca. Ocupado pela décima vez, telefone não consigo falar. Tô ouvindo há muito mais de um mês. Já começa quando eu penso discar. Eu já estou desconfiada que ele deu meu telefone pra mim. E dizer que a vida inteira esperei, que dei duro e me matei pra encontrar. Toda lista quase que eu decorei. E agora atendeu. Será que eu consegui agora encontrar? O moço atendeu. Alô? Ocupado pela décima vez, telefone não. Por um momento a vida não é esse xarope. A lua se levanta em cinemascope. Intecnicolor, Intecnicolor, Intecnicolor. Por um momento a vida não é esse xarope. A lua se levanta em cinemascope. Intecnicolor, Intecnicolor, Intecnicolor. E a boca colada no colo de Rita, despida de China. Aqui é tudo da noite, a plenitude que eu quis. Eu que detesto a felicidade, sou condenado a ser feliz. Não é esse xarope. A lua se levanta em cinemascope. Intecnicolor, Intecnicolor, Intecnicolor. Minha memória ninguém me tira. Minha verdade é minha mentira. Minha lua é mais bonita, é. Eu sei os de Jandira. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. Por um momento a vida não é esse xarope. A lua se levanta em cinemascope. Intecnicolor, Intecnicolor, Intecnicolor. Intecnicolor, Intecnicolor, Intecnicolor. Intecnicolor, Intecnicolor, Intecnicolor. Flor de Cactos, Intecnicolor. Technicolor era aquele nome que aparecia nos filmes antigamente, né? Que era a tecnologia de filmes coloridos, né? De colorização dos filmes, a tecnologia chamava Intecnicolor, né? Tanto que até nos episódios antigos do Pica-Pau, por exemplo, aparecia que os desenhos eram coloridos dessa forma. E antes eu toquei Nara Leão, Telefone. Engraçado que a primeira vez que eu ouvi essa música, eu pensava que era Rita Lee cantando. Cara, eu tenho que limpar meus ouvidos, viu? Mas enfim, já não temos mais tempo pra nada, meus amigos. Finalizando a nossa Bodega do Maguila de hoje, agradecendo a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua atenção, pela sua desatenção. Semana que vem eu tô aqui de volta, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e espero contar com a sua audiência e, claro, a sua participação. Antes da gente ir embora, tem o nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjos é Silva Locutor, tem o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, Bodega com U de Uva. Repito, estamos atrás de participantes para o Quem Quer Ser o Endividado 2025. Ninguém se inscreveu ainda, você pode ser o primeiro. Vá lá no nosso Instagram, tem um link para você participar, se inscrever e vir aqui no nosso programa testar seus conhecimentos em rede nacional, tá certo? E tem o nosso site bodegadomaguila.com.br. Fechando com chave de ouro, eu atendo o pedido do meu irmãozinho Antônio, lá de Caracaraí, Roraima. Ouve a gente sempre pelo Radiosnet todo fim de semana. Tá pedindo essa do Gino e Geno, rapaz. Grande Gino e Geno, pra que foram se separar, né? Eles são muito melhores juntos do que separados. Então, Gino e Geno canta pra gente Mulher Que Não Dá Voa. Ih, rapaz, eita, bicho. É com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje. Muitíssimo obrigado a você e nos vemos semana que vem, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque vamos embora. Valeu, galera, cuidem-se. Eu digo isso, digo numa boa. Mulher que não dá voa, mulher que não dá voa. Eu penso assim, continuo pensando. Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando. Tem mulher que dá trabalho, tem mulher que dá problema. Tem mulher que dá, que dá, que dá galho. Tem mulher que dá esquema. Tem mulher que dá um jeitinho, jeitinho pra dar uma chorada. Tem mulher que dá, que dá, que dá carinho. Tem mulher que dá porrada. Eu digo isso, digo numa boa. Mulher que não dá voa, mulher que não dá voa. Eu penso assim, continuo pensando. Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando. Tem mulher que dá bom dia, tem mulher que dá orgulho. Tem mulher que dá só alegria. Tem mulher que dá barulho. Tem mulher que dá prazer. Tem mulher que dá esgoto. Tem mulher que dá pra ver. vontade de dar estampada no rosto. Eu digo isso, digo numa boa, mulher que não dá voa, mulher que não dá voa. Eu penso assim, continuo pensando, nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando. Tem mulher que dá na cara, tem mulher que dá despesa, tem mulher que dá e não para, tem mulher que dá tristeza, tem mulher que dá bobeira, tem mulher que dá confusão, tem mulher que dá, canseira. Tem mulher que dá paixão. Eu digo isso, digo numa boa, mulher que não dá voa, mulher que não dá voa. Eu penso assim, continuo pensando, nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando. Eu digo isso, digo numa boa, mulher que não dá voa, mulher que não dá voa. Continuo pensando, nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando. Eu digo isso, digo numa boa, mulher que não dá voa, mulher que não dá voa. Eu penso assim, continuo pensando, nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando. O Mega do Maguila 37. Tocando as melhores da década. Aumente o volume. Aumente o volume. 9:55. Noite de emoções. Good night. 87. Você põe e deixa. E deixa. Coming from me. Educativa FM e seu apoio cultural. Supermercado Oliveira em Aperibé informa a hora certa. 10 horas. Variedade. Promoção segunda-feira especial de ofertas do Supermercado Oliveira de Aperibé. Confira comigo. Arroz Ilhu, 5 quilos, R$19,95. Feijão vermelho Lessa, 1 quilo, R$5,99. Macarrão Santa Malha Ovos, espaguete Fidelinho, 500 gramas, R$3,99. Açúcar refinado Neve, 1 quilo, R$4,99. Cerveja Império Puro Malte Latão, R$3,99. Cerveja Cristal Latão, R$2,99. Guaraná Antártica, 1 litro, PEC com 2 unidades, R$6,98. Fanta Uva ou Laranja, 2 litros, R$6,99. Não dá pra perder a segunda especial de ofertas do Supermercado Oliveira de Aperibé. Estamos te esperando. Dica de saúde. Para conservar a pele bonita, leve uma vida saudável. Evite esforços. A partir dos 40 anos, não faça dietas de emagrecimento violentas. Ginástica facial previne as rugas. Dica de saúde. Giro 87. A notícia da hora. Apoio cultural Mercado Miller. Depois de encerrar o mês de julho com alta de quase 5%, o preço médio do arroz no campo se manteve perto dos R$ 70,00 a saca do grão em casca nos primeiros dias de agosto. A informação é do CPEA. Muito produtor rural acredita que a demanda vai superar a oferta nos próximos meses, o que indica que os preços subirão ainda mais. Por isso, não fazem questão de negociar agora. Batem o pé na hora de vender e obrigam o comprador a pagar mais, para não ficar sem arroz. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Giro 87, a notícia da hora. Apoio cultural Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Minha família economiza. Arroz Paixão, 5 quilos, R$18,95. Arroz Sanvi, 5 quilos, R$18,95. Óleo de soja, R$ 6,95. Café Paduano, 250 gramas, R$ 17,95. Açúcar Cristal, 5 quilos, R$17,95. Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Mercado Miller. Internet, conecta você. A sua revolução em conexão chegou em Aperibé. Assine já um de nossos planos de internet turbo fibra e desfrute do melhor que só a maior rede de fibra ótica da região tem a oferecer. 500 mega com Wi-Fi Nitro a partir de R$ 39,99 mensais. 800 mega com Wi-Fi Nitro a partir de R$ 49,99 mensais. Saiba mais sobre nossos planos e assine já. Ligue ou nos envie um zap 22 3811 1600. Internet, conecta você. Chegamos a Peribé. ZYL 939, Rádio Educativa FM em 87,7 MHz, Aperibé, Estado do Rio de Janeiro. Mais músicas no ar. Educativa FM, a rádio do seu coração. rádio do seu coração. Educativa FM. Overnight scenes, dinner and wine, Saturday girls. I was never in love, never had the time. My hustle and hurry world, laughing myself to sleep, waking up lonely. I needed someone to hold me. Oh, it's such a crazy hometown, it can drag you down till you run out of dreams. So you party all night to the music and lights, but you don't know what happiness means. I was dancing in the dark with strangers, no love around me, when suddenly you found me. Oh, girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need, you're everything to me. Oh, girl. Everything good, everything fine, that's what you are. So put your hand in mine, and together we'll climb as high as the highest star. I'm living a lifetime in every minute that we're together, and I'm staying right here forever. Oh, oh, oh, oh. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need, you're everything to me. Tocando as melhores da década. Aumente o volume. Aumente o volume. Do you feel that I'll leave you, that I'll change my mind and walk away? But I found you, so I'll bake you a chocolate cake. The way I look into your mind, I surrender my heart with a teary eye. Yeah. Take your hands and place them all around my ears. Oh, take my heart and hook it up. That I'm in, 'cause I promise that it's so.

these arms, long to hold you again. The heavens are near, and I will never be free. No, my baby, no, no. You gave a promise to me, yeah. You broke it. You broke it. Oh, no. These eyes watched you bring my world to an end. This heart could not accept and pretend. The heavens on me, yeah, and I will never be free. No, no, no. You took the vow with me, yeah, and you spoke. Meia. 10 horas e 30 minutos. Noite de emoções. Good night. 87. Tocando as melhores da década. Ma vie, love me, please. différence. Parfois j'ai envie de me fondre dans la nuit. Au matin je reprends confiance. Je me dis tout pourrait changer aujourd'hui. Educativa FM, a rádio do seu coração. Mais músicas no ar, Educativa FM. A minha escola não tem personagem. A

somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Mais músicas no ar, Educativa FM. músicas no ar. Educativa FM, a rádio do seu coração. Por favor.

Promoção segunda-feira especial de ofertas do Supermercado Oliveira de Aperibé. Confira comigo. Filé de peito de frango Pif Paf bandeja 1,19,95 kg. Linguiça de churrasco Saudade quilo 16,98 kg. Bife de chorizo bovino confinado Ramax quilo peça 45,90 kg. Picanha bovina premium grill Ramax quilo peça 59,99 kg. Papel higiênico Leia 20 metros com 12, 7,99 kg. Amaciante Mombiju clássico leve 1 litro e 700, pague 1,5 litro, 7,98 kg. Sabão em pó Omo lavagem perfeita caixa 800 gramas, 13,98 kg. Lava roupa Zoal refil 800 ml, 6,99 kg. Não dá pra perder a segunda especial de ofertas do Supermercado Oliveira de Aperibé. Estamos te esperando. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Dica de saúde. Sente-se direito. O encosto da cadeira precisa ser reto. Os pés ficam paralelos ao chão. Apoios de braço amortecem o sentar e levantar. Quem trabalha nessa posição deve caminhar um pouco a cada hora. Permanecer sentado retrai os músculos.